Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com mais um Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida e para todo mundo, pela web, pelo site da Atlântida.com.br. Marcos Piange. E aí, chefe, tudo bom? Vai? Tudo beleza, como querido? Tudo vai? Tudo bem com você? Tudo bem comigo. E aí, Maurício Amaral? Cada vez melhor. Graças a Deus. Também graças a ti, né, Maurício Amaral? Que malha. Eu tenho me esforçado para me sentir verdade, bem. É verdade. Né? Exercita-se. Aliás, fica a dica. Você que não se mexe, Marcos Piangers. Eu tô praticando você o sedentarismo e estilo livre. Que não corre, que não faz ginástica, não exercita o corpo, tá perdendo. Tô perdendo o quê, cara? Tô perdendo saúde, cara. Tempo tá da perdendo minha vida, saúde, cara. O Maurício corre todo dia e aí estourou a perna, hein? Estourou, como é que tá a tua perna? Tô ótimo. O outro foi o Lelê lá que corria também, a coluna tava que nem um... Pois é, cara, mas eu me exercito todos os dias, estou aqui inteirinho, sem nenhum problema, todas as partes do meu corpo aqui intactas. Bora, chega. Que mano, pô, vai me secar, maluco. O cara joga. Fala aí, Everton Cunha, Mr. P. Opa, tamo aí, bem. Tudo certo, o Mr. P está brincando com o seu novo brinquedinho, vamos falar dele agora. Fala aí, Porazinho. Oi, boa noite. Beleza, boa noite, aí. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, estamos aqui com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis neste sábado, neste fim de semana, o PB vai invadir mais uma casa. Vamos! É mais uma casa de ouvinte, dia 19 de junho, com a transmissão do programa das 18 horas, direto da casa do nosso ouvinte Jefferson Rostirola. Desta vez na zona sul de Porto Alegre, ali no bairro Tristeza. E se você quer receber o Pretinho na sua casa, te liga que em julho tem mais. Já pode começar a mandar agora o seu torpedo para 49207, escrevendo PB na frente do texto, que é o texto que vai completar a frase: eu quero o PB na minha casa, porque parará. Muito bem, antes dos destaques comentados do Clique RBS, nós temos que fazer, temos que fazer este comentário. Recebemos aqui um Paradiso 1200, olha, um ônibus top da Marco Polo, empresa que mandou mais de 800 veículos para a África do Sul para transportar as delegações, aqui, transportar a galera. Manda na carta aí, Maurício. Galera do Pretinho, atendendo as insistentes solicitações, estamos enviando um ônibus personalizado para cada uma das estrelas fixas e móveis. 14 mil adoros para vocês. Adoro. Walter Cruz, são 14 mil funcionários da Marco Polo que nos mandaram esse carinho. Valeu, muito legal. As miniaturas espetaculares de ônibus, e sendo que estão todas adesivadas de Pretinho Básico. Nós vamos botar no blog e no Twitter daqui a pouquinho, rapidinho. Espetacular. Rapidinho demais. Que carinho, né, cara? Que audiência do Pretinho. Parabéns, cara da arte também lá. Sabe, né, que meu? Depois de receber esse ônibus miniatura da Marco Polo, em função do que nós falamos aqui, elogiando a empresa, etc., eu pensei o seguinte: tá na hora de nós elogiar a Ferrari, né? Demorou, né? Um abraço pro pessoal da Ferrari, realmente, olha. Ferrarizinha pequena. Mas vamos falar uma coisa: a gente só elogia quem merece. É verdade. Vamos aos destaques. Pô. A Ferrari não merece. Não é por isso que, pô. É, não mandou 800 ônibus pra Copa, né? É verdade. Não mandou, enfim. Vamos aos destaques. Tá mal na Fórmula 1 também a Ferrari agora, né? É verdade. Destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quinta-feira. 5 estabelecimentos de venda de ouro foram interditados na Galeria do Rosário, no centro de Porto Alegre. As lojas funcionavam em 5 andares diferentes. O motivo da interdição é o fato de que uma lei municipal proíbe o anúncio de venda de ouro em vias públicas. Compro ouro! Vendo ouro! Compro ouro! Das 5 lojas fechadas, 4 não tinham alvará para funcionar. Certa vez eu vendi meu dente lá. Guri? Vendi meu dente lá num momento de dificuldade, pode ver. Passou por isso, guri? Passei por dificuldade, tinha uma época que eu caí de 1 milhão na minha conta corrente. Aí vendi meu ouro, meu ourozinho, meu dente de ouro, pode crer? Pode crer, ouro, era ouro branco ou ouro amarelo? Naquela época, em 2008, a bolsa caiu. Na época, 2 anos atrás, ontem. Na época, 2008, a bolsa tinha caído, a minha conta corrente baixou de 1 milhão, aí vendi meu dente de ouro. Tá, né? Certo, guri, tá bom, não dá pra baixar o padrão, né? Não dá pra baixar o padrão. O Detran divulgou na tarde de hoje uma nota em seu site, esclarecendo que é contrário à aprovação do projeto de lei. O Detran escuta o Pretinho Básico, né, cara? O Detran escuta o Pretinho Básico. É contrário à aprovação do projeto de lei que facilita o pagamento de multas de motoristas infratores. Projeto aprovado no Senado permite que o valor das multas seja parcelado em até 6 vezes. O que vai aumentar a impunidade e a imprudência. Né? É, já falamos, né? Já falamos. É isso aí. É isso aí. Mandar um salve. Pra quem, guri? Meu bruxo, MV Bill, que tá em Porto Alegre. Opa, hoje. Opa, MV Bill. MV Bill aí, que eu ajudei a estourar em todas as rádios do Brasil, o meu grande som, rap do Pretinho. Composição tá minha, né? Composição minha. Não, faz assim, né, cara? A empresa British Petroleum. Olha. A BP, bonito, né? BP. A B de British Petroleum. Petróleo disse que não descansará até solucionar a maré negra. Então vai demorar. Tá bom. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor executivo do grupo, Tony Hayward, em seu primeiro interrogatório público no Congresso americano, onde foi para prestar contas sobre a pior catástrofe ambiental da história do país. Eles falaram que vão deixar de repassar os lucros para os acionistas para que isso mínimo, ajude, né? Ajude na limpeza. Pô, dos gastos. É uma coisa de risco, né? Seu mínimo. Agora, se eles não vão descansar até limparem o oceano, eles vão ficar acordados mais que o Casagrande, né, meu? Não vão descansar nunca mais. Musical de Cláudia Raia tá confirmado pra abertura do 28º Festival de Dança de Joinville. Adoro o espetáculo festival. Pernas pro Ar será exibido na noite do dia 21 de julho no Centro Eventos Carl Hansen. Já na noite de gala, no dia 24 de julho, a Escola de Teatro Bolshoi no Brasil confirma a apresentação do espetáculo Gisele, com a participação especial de 2 solistas russos da Rússia. Exatamente. O festival festival ocorre entre os dias 21 e 31 de julho. Um dos maiores festivais de dança do mundo. O maior do Brasil, cara, e um dos maiores do mundo. E o Leila deve estar feliz porque trabalhou com a Cláudia Raia. Cláudia Raia é ótima, maravilhosa, interessantíssima. TV pirata, e o celular, TV pirata, e o marido dela. O marido dela fez muita operação. Como tá assim? Péssimo, o celular tá sempre fora do ar, né? Ele dá uma risada, sobe os braços. É um negócio horrível. Acho ele péssimo, né? Péssimo. E outra coisa que é péssima é noite de gala. Coisa péssima, noite de gala. Isso aí era nos anos 70. Nos anos 60 tinha noite de gala. Coisa péssima, brega, de pobre. Ai, hoje eu vou lá, vou me arrumar e vou numa noite de gala. Tá bem, 6:11, tamo aqui com o Girimum já a postos pra passar pra gente. Oba! Ai, aí, meu! Os falados! Do dia no Pretinho Básico com Girimum. E aí, Girimunzinho? E aí, meu? Essa Copa, né, cara? E o México, hein, Girimum? Né, Girimum? México, hein, Girimum? México meteu na França, México, meu. México gostoso, né, cara? Cara, botou duas buchas, acabou com ele, que, né, meu? Acho que a França tá fora já. Agora, a França, né, meu, vai ter que depender do resultado entre o Uruguai e o próprio México, entendeu? Tá ligado nessa história aí, claro, então. Mas é o seguinte, tu torce pro Uruguai, né? Não, vamos. Uruguai. É isso aí, meu. Então aqui, ó, vai ter, entendeu? Jogo de compadre, né, meu? Claro, México e Uruguai vai ser jogo de compadre. Vai ser chatinho ali, Girimum, né? Quem ficar em segundo vai pegar a Argentina. Ninguém quer pegar a Argentina, não. Vai ser mas jogo e aí, meu? Mas aí acontece o seguinte, cara. Se eles inventarem de jogar pra ganhar, pode um se ferrar, meu. Mas então... Se não, você pegaria a Argentina, Girimum? Claro, né, meu? Aqui, ó. Vamos pra cima deles. Pratos do dia! Já foi, mano. 8:09 da manhã. Tá meio roquinho. Sim, Girimum, torceu pro México. É, gritei muito, né, cara? Bah, tomei uma selva, tomei um monte. Tá loucão, Girimum? Tô loucão mesmo, cara. 8 e 9, Gerard Butler, passeia com sua cachorrinha Lolita. É Butler. Ah, pô, eu saber o nome desses loucos aqui. 9:48, Nicole Paus faz lipoaspiração. Cara, essa é uma das minhas mais gostosas. Nicole Pause. Não é Pause, não é da família não, Magnata, não me comprometa que essa menina aí tem uma carinha de homem. Eu vou te contar, hein. É mesmo, Pause? Ela tem carinha de homem. Ela é ex-nora da Luma de Oliveira. É. Adoro ela. 10 e 1, Fábio Júnior se separa de Mariana. Cara, tu sabe que eu deixei de fazer essa pergunta para o Fiuk, como é que ele se sentia sendo enteado da Mari Alexandre. Cara, pra tu ver como a Copa do Mundo separa casais, né? É verdade, é verdade. O Fábio Júnior, toda a Copa do Mundo se separa de alguém. Impressionante. De 4 em 4 anos ele se separa. Culpa da Copa, ele diz. Culpa da Copa. 11:19. Que horas? 11:19. Tiziane Pinheiro comemora aniversário ao lado do marido. Menos mal, né? Essa louca aí. É o Justus, cara. Tiziane é a mulher. É o Roberto Justus, claro, cara. Sabe quem é o Roberto Justus, Girimum? Cara, não é o louco aquele, bato de saco cheio. O aprendiz, cara, cara. O que interessa isso aí, cara? É igual. 12:30, portanto, meio-dia e meia, vocalista do Green Day beija um fã na boca durante o show aí, Eles vêm a Porto Alegre. Vem a Porto Alegre. Não vai ter promoção de levar no camarim, Feta? Ah, que isso, cara. Beija a boca. Tu beijaria um fã na boca, ô Piangas? Eu não beijaria um fã na boca. E tu, Neila? Também não. Péssima essa tua colocação. Eu não coloquei, eu só te perguntei, cara. Eu não coloquei nada em ti, Neila. O Neila tá sempre azedo, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Isso. Recua. O Nanini não liga pra ele há horas. Tá assim, desse jeito. Nanini é meu amigo, porra. Diferente de ti, que tem relações. Vou te dar um toque, então. Já que tá sempre azedo assim, vai curtir a Cidade Baixa, meu. Ô, meu. 13:24. Cidade Baixa em Porto, entendeu? Porto, lá só Porto, tem azedo, meu. Discutindo, hoje política. Que a gente não falou aqui que o Leila comprou uma loção para o corpo. Essa loção é maravilhosa. Você comprou uma loção para o corpo, tem um formato de homem, né? E é tu mesmo que passa em ti, Leila, ou tem alguém pra... Eu tenho um amigo, Samuel. Samuel é ótimo. Zagueiro da Argentina. 13:24, de outra volta da gorjeta de R$300 em restaurante carioca. Cara. Bah, 300 conto lá, gostei do seu 300. Aí tá valendo, hein? 14:58, Débora Seco e Jaqueline Curry. Curry usam roupas curtas em festa. Que maravilha, hein? É show de bola. 15:30, Quitéria Chagas corre na praia com um namorado italiano. Essa eu não lembro quem é. Essa eu não sei quem é. Quitéria Chagas. Não lembro quem é. Quitéria Chagas. Ah, eu sei. É uma morena que era rainha de bateria da Império Serrano. Sabe o Valmor uma Chagas? Linda morena. Nada a ver com o Valmor Chagas, eu acho. Que ela... Não. Carlos Chagas? Também não. Também nada a ver, mas a Quitéria Chagas a é essa aí mesmo. Acho que é isso. Maravilhosa. 16:25, filha de Paul McCartney se casa em segredo em Londres. Olha aí. Casou no segredo. Aí, o segredo sempre arrumando o casamento, né? Falando em segredo, o Fetter vai estar, né? Amanhã, reunião dançante no segredo. Boa, Girimum, amanhã você mesmo. Pode se casar lá mesmo. Dá pra chegar cedo, aliás, tem que chegar cedo pra não ficar de fora, né, exatamente, cara? Exatamente, a Vila Cruzeiro. Talvez até possa chover amanhã, isso não quer dizer que não vai rolar festa legal igual, não exatamente. Quer dizer que não vai lotar, então justamente chega lá pra cedo pra não ficar de fora. Tô esperando meu LP do Leonardo Cohen, bota na minha. Tá aqui, cara, tá ali o LP, já te dei de presente do Leonardo Cohen, o primeiro disco de 1963 do Leonardo Cohen. Legal, 17:54, Ana Paula Tabalipa. Caminha com o pé enfaixado pelo Leblon. Não devia estar caminhando, né, cara? Até com o pé enfaixado, fica chique. O pezinho balançava. E agora ali, ó, questão de... Ô, Maurício, qual é, meu? Qual é que é, meu? Que saudade do pezinho balançando. E aí, meu? Agora ali, ó. Que horas, Girimum? Questão de... Tá calculando. 4 minutos. minutos. Ah, para! Questão de 4 minutos atrás, Dani Sperli desfila boa forma pela Horda da Barra da Tijuca. Ah, é. Eu não sei quem é essa aí, não. É uma baita. Não sei. Atriz. É, galera, domingo, é isso, né? Domingo tem jogo. É isso. Jogo do Brasil. Tem jogo. Contra a Costa do Marfim. E agora vou dar dicas para você. Ver o jogo do Brasil. Acorde vizinho com fogos, 6 da manhã. Que isso? Para entrar no clima. Dicas agora do churrasco. Convide aqueles parentes que não se dão. Afinal, é clima de copa. Asse uma carne com lenha de postes de luz, velho. Cara, que tristeza isso aí, cara. Que não tem problema. Pode colocar pra deixar o fogo mais forte uma fitinha VHS que você não usa, ou então uma fita cassete, alguma coisa. Que é plástico, né? Plástico em geral, plástico em geral. Fica bom. E para botar o fogo pra cima, a gasolina pode virar no negócio mesmo do carro. Aquele que você... Carro e bota a churrasqueira. Exatamente. Né, quem sabe com uma só mangueira. Dá aquele puxãozinho, daí deixa uma no tanque do carro, outra na churrasqueira, vai jogando e taca no fogo. Na hora ali. Na hora que vai dar super show de bola. Deixa a carne 24 horas fora do gelo. Assim ela terá mais sabor. E a salada de maionese fica melhor se for feita com ovos frescos. E na noite anterior, não precisa refrigerar estes ovos. São as dicas do Almir, reenviadas por Fabrício de Oliveira Machado, que pede um acontece, acontece, um repite para o pessoal de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Aqui todo mundo ouve PB, Fabrício Machado, Colorado, Gaúcho. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Quem falou isso foi Aristóteles. Quem? Aristóteles. Ah, sim, sim. E outra frase, e não sabendo que era impossível, eles foram lá e acabaram falecendo. Que isso, cara? Duas frases. Duas frases motivacionais. Eu quero que tu repita, por favor, ouvir as duas frases. Duas frases motivacionais aqui no final do e-mail do Fabrício. Vai lá. A coragem é a primeira da qualidade humana, porque garante todas as outras. Tá bom. Quem falou isso foi Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles. Saiu outra frase. E não sabendo, três pontinhos primeiro, tá, né? Três pontinhos. E não sabendo que era impossível, eles foram lá e acabaram falecendo. Mandou lá de São Pedro do Sul, né? É bom. Que maravilha. Falecendo, e aí, Bonezinho, 02? Eu tenho aqui as novas escalações das seleções da Copa 2010. Olá, começando com a Espanha. Almodóvar, Franco, Hernán Cortés e Paeja. Iniesta, Inaquela, Fábregas e Nádegas. Bandeiras, Bardem e Julio Iglesias. Técnico, Pablo Picasso. Vem aí o Chile. Rojas, Moai, Marcelo Rios, Casigeiro del Diablo, Merlot, Malbec, Cabernet e Pinot Noir. Santa Helena, Conte e Toro. Técnico, Pablo Neruda. A Coreia do Norte começa com Ping, Pong, King e Kong, Long, Dong, Yin e Yang, Tang, Pac-Man, Donkey Kong, técnico Kim Jong-il. Faltou da Coreia do Norte o Bomb, né, cara? Faltou o Bomb, realmente. O Bomb faltou. E o Míssel, né, que é o Messi deles. O Bomb ficou no banco, né, Magnata? Tava lá curtindo o banquinho, esquentando o banco. E tem ainda a Holanda, Van Halen, Van der Wilder, Van Pirata e Van Do. Van Gileonel, Vanderli, Vander Cleidson e Marcelo D2, Heineken, Philips e Tiesto, técnico Maurício de Nassau. Muito bom. Ô, Marcos Pingers, tu sabe? Ah, fala, tu ia falar. Eu ia falar que a seleção da França hoje fez uma barreira, né, cara? A defesa da França fez um muro, mas mexicano é bom de pular muro, né? É verdade. Já fazia a escalação da França, né? Formado desde pequenininha, pular muro. O abajur, o croissant, o roquefort e o chofer. Ai, que maravilha. Fica a dica. Quem alcançou, deu com a cabeça no muro agora, cara. Foi muito bom, Pia. Muito bom. Então, tu que é todo espertalhão aí, faz piadinhas com trocadilhos e tal. Por que que Minas não tem mar, Marcos Pianges? Tempo! Minas não tem mar. A resposta é uma só. Claro, tu pode até achar que não tem lógica, mas tem. Minas não tem mar porque Minas Gerais é o estado do Brasil onde mais se reza o Pai Nosso. Ah, é? É. Bom. E por isso que não tem mar. E por isso que não tem mar. Mar algum. Mar algum também. É porque o caboclinho quando reza, o Pai Nosso diz: e livrai-nos do mar! Amém! Tá aí a prova que Deus atende os pedidos. Agora fala outra coisa séria aqui, o Ronaldinho Gaúcho tá em Floripa, estávamos até agora, Maurício, tentando um contato com o Ronaldinho Gaúcho. Não respondeu. Mas o Ronaldinho Gaúcho não respondeu ao contato, ele está hospedado no Hotel Majestic, ali na Beira Mar Norte, um pouquinho depois do nosso ali, né? Não é muito bom. Não é muito bom, é pouca coisa. Ontem retornou pro quarto às 6 da manhã e pediu pra ser acordado hoje à 1 da tarde. Beleza. À tarde ele foi visitar amigos pela cidade. Que maravilha. E já fechou pra hoje à noite todo o mezanino do Eu Divino. Ele e seus amigos, tá ali no pátio, os jogadores Jô e Pato, com o show do Marcelo D2. Olha! Magnata, é uma que boa outra vida, hora. Né? É uma que boa hora vida, de chegar, mano, em Floripa, lançar um CD do Ronaldinho, fazer uma ponta nesse show do D2, que eu acho que eu vou me dar bem, hein, Magnata? Cara, vamos embora pra fazendo, ele tá fazendo o litoral brasileiro. Ele tava ontem na costa do Sauípe, lá na Bahia. Aí baixou pra Floripa. Deve estar tá triste não ter ido pra Copa, né, Maurício? Aí lá pro sábado vai estar no sítio dele, né, em Eldorado, e aí vai levar. Tá de férias, né? Sábado vem pra Tramandaí, depois domingo Rio Grande, São Lourenço do Sul. Tardas, tá bom. É, coisa boa Floripa, né, cara? O cara chegar às 6 da manhã no hotel. Se eu conheço Floripa, vai ter assim umas 50 meninas. Não vou dizer que tem mais que isso, umas 50 meninas querendo ir na festa. Autógrafo. E, dá oi pra alguma ele. Coisa, tirar uma foto. Alguma coisa tirar uma foto, né, e cara? E quem sabe tirar um dinheiro dessa relação usurpadora, né? Daqui a 9 meses, quem sabe, coitado, né? Vamos olhar pelo outro lado. Pobre Ronaldinho Gaúcho, pobre, cara. Pobre de nós, cara. Coitado, cara. O cara tá numa decepção, numa desolação violenta, porque não foi chamado. Coitado, ele manteve até o fim dos dias da convocação a esperança de que fosse ser chamado pelo Dunga e não foi, cara. Olha a deprê que deve estar mergulhado o Ronaldinho Gaúcho nesse momento. Aí ele alugou, cara, metade do Majestic. Ele faz isso. Velho. Ele deve ter solar, na real. Olha, eu acho que ele vai se afundar na lingerie, cara. Não quero dizer nada, mas tudo bem. Atenção, pessoal, dica do Porã. Bom, tem um papo que o Pato tá pegando uma... A nadadora. A nadadora, né? Aquela... Uma irmã pata. Gêmea, ela... Sim. Sim, não, o Pato daí o site de celebridade colocam que a nadadora está na Itália, próxima de Pato. Mas o Pato tá em Floripa, cara. O que que a mina foi fazer na Itália? Eles plantam umas notícias pra fazer um, né? Esse negócio de plantar notícia aí, Magnata, olha... muito boa. Vai daí, Pi! Segue a saga das frases nos ônibus das delegações de cada pretinho. Eric Souza, Polo, né, Santo Amaro de Santa Catarina, mandou. Exatamente, os ônibus da Marco Polo. Tô mandando mais algumas frases dos busões dos bebês da Copa. Se possível, manda um... Pode ficar tranquilo, querido. Pra, que não vai ter serão pra rapês de MH Transporte de Jurerê. Ah, não vai ter serão, rapaziada da MH. Pode ficar tranquilo que não vai ter serão. E um beijão pra minha noiva Luana. Vamos lá. Ônibus do Porã. Frase. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Boa. Fetter. Bem que eu não tô ouvindo muito bem. Fetter, depilação é só princípio. Como é? Depilação é só princípio. Cara, que imagem tu tem perante os ouvintes, hein, Bia? Deixa assim que tá bom. Pi, é como eu disse, ponto final. KG, panela velha que faz comida boa. Piangers, o esporte mata. Piangers, tira isso da cabeça, Piangers. Rodaica, homem é igual a lata, uma chuta, outra cata. Boa frase. Potter, I'm very good. Almiro, freio tá duro, não tem problema, é só passar um óleo ali no disco e resolve. Ah, e olha no disco. Fauzi, alguém lembra onde era a Copa? Onde é que é a Copa esse ano, hein? Onde é que tá sendo a Copa? Amaral, quem canta, os males espanta. MC Guri, aqui não tem bom de bola, no busão o rap é o que rola, se não veio pra rimar... Ah, nem cola. Não cola. Duda, 24 horas no ar sem sair do céu. É verdade. Muito bom. Eric Souza, um abraço, meu caro Santo Amaro. Joãozinho, o que você vai ser quando crescer? Adulto. Adulto, certo, mas a profissão, Joãozinho? Piloto de avião. Piloto batata. Você vai ser o que quando crescer? Gordo. Gordo, tá, mas de profissão, você quer de repente ser igual ao seu pai? Qual a profissão do seu pai? Meu pai é morrão. Certo, vai querer ter alguma profissão? Vou acabar. Jogador de futebol. Jogador de futebol. E a Mariazinha, o que, que vai ser? Ai, professora, eu vou ser modelo ou professora? Ué. E a professora, assim, duas profissões bem diferentes. Você pode explicar pra classe por que você escolheu essas duas opções? Claro, professor, tudo depende de como vai ficar o meu corpo quando eu crescer. Não, pega! Posso meter uma aqui, Porazinho, assistir? Mete, adoro! Queridos pretinhos, venho aqui esclarecer algumas dúvidas dos senhores sobre os aparelhos AZBox, América, etc, etc. Como foi dito por algum de vocês no Pretinho das 13, a compra do aparelho AZBox, América, etc, não é crime, mesmo sendo de outro país, desde, claro, que não ultrapasse a cota de compras no país de origem, a compra e a utilização destes aparelhos é totalmente legal. Pois os mesmos foram desenvolvidos para pegar os canais abertos do tipo FTA, F de farinha, TA, canais digitais, tais como SBT, Record, Globo, etc., sem nenhum tipo de restrições legais. Mas o que acontece com os mesmos é que um grupo de hackers desenvolveu um firmware, o popular Firmware, que é um programa que, quando instalado nestes aparelhos, consegue ler o tipo de criptografia, ou seja, o código das senhas de acesso para canais fechados de operadoras via satélite, como Sky, Oi, Telefônica, enfim, liberando assim os canais, a NET, os canais pagos, que aí sim passa a ser de uso ilegal. Mas foi isso que eu falei. É, exatamente. Tu tem um aparelho, tudo okay, bem. Ok, mas tu não pode... Agora, o que tu faz com o aparelho que pode ser ilegal, entendeu? É que nem o exemplo da arma que o Fetter deu, né? É verdade. Pode ter que comprar uma arma e é legal. Tu faz com ela, que é o que torna crime. Não é crime comprar, possuir, ter, carregar o aparelho. É crime decodificar sinais de TVs pagas. Ou seja, ligar nele um cabo da NET pelo qual tu não paga. Exatamente. Sim. Tá certo. Mas aí é crime. Se tu usar pra pegar as TVs abertas, são abertas. Ok, são abertas. Tu tá usando o aparelho pra melhorar a imagem. Tá melhorando a imagem. Boa, exatamente. Isso aí. Mandou aqui o Glauco Rosa de Bagé, Rio Grande do Sul. Vai daí, Porazinho. Uma piadinha velha. Piada velha do Porã. Apoio. Funerária Um Irmão. Opa. Aí, galera, manda essa aí. Cara quer queimar o filme de outro cara. Ele chega para o casal e pergunta: aí, mané, é verdade que a tua esposa vai participar do concurso da dançarina do Tchã? E o cara olha assim: pra que isso, meu? O que tá vendo? Porque o bundão ela já tem, cara, o namorado. Valeu, boa. Eu sou o Fernando de Indaial, mais conhecido como o Sem Terra. Opa! Toda semana eu incentivo alguém a escutar vocês. É uma meta que tenho. Muito obrigado, hein? Uma meta que tenho, que legal, é fazer cara. As pessoas felizes. Valeu. Muito obrigado. Grande valeu, presença Sem Terra. Aí, Fernando de Indaial. Mas Sem a gente terra. Vem aferindo que cada semana menos pessoas escutam a gente, cara. É. Tá na hora dos classificados. Não é verdade. Tá na hora dos classificados. É clá clá, é clá clá. É clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, amigos! Ouço todos os dias, o programa é 10. Tô vendendo um galpão. Ô, Neto! Sim. Um galpão com área de 450 metros quadrados, dois pavimentos, bem localizado, bem pertinho da BR-101, em São José, Santa Catarina. E-mails para contato. Tava procurando, Maurício, um galpão ali em São José. Agora já achou. Manda um e-mail aí pro Rafa Rocket. Rocket é foguete em inglês, né? Rocket, com dois T's no final. RafaRocket@yahoo.com.br. Outra oferta, tem uma Chevrolet S10 2001, cabine dupla, diesel prata 4x4, completa com capota alta de fibra. Tô pedindo R$50 mil, preciso vender para comprar equipamentos para a empresa. A caminhoneta tá em Rio do Sul, Santa Catarina. Quem quiser fotos, peçam no e-mail rodrigo@i10.art.br. Curuzes! Pô, se vocês quebrarem esse galho, eu agradeço muito, já que ouço vocês todos os dias no meu estúdio de design. Das bandas do sul, eu sou designer. Eu adoro o Peru, eu sou designer. Sou da tribo Gnu, eu sou designer. Vim das bandas do sul, eu sou designer. Eu adoro o Peru, eu sou designer. Já comeram meu lanche, eu sou designer. Cara, Maurício, tava vindo tão bem. Eu sou designer e designer. Fashion Week em Milão, de C3 no Parcão, e ele voa, voa, voa. Pô, desculpa aí, show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho aqui na... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tô bem tranquilo, Amir. Vamos nós, estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. 21 minutos para 7, doutor Alceu. Vamos de Copa, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Bom, antes de mais nada, doutor Alceu, mandar um abraço de agradecimento pros publicitários que estão trabalhando em suas agências e ouvindo o Pretinho Básico. Oi, neste momento. Pô, lembra da Atlântida aí na hora de dividir a verba do cliente? Adoro! É nóis! E aí, doutor Alceu? Opa, Peter, tu quer falar de Copa ou dos times ali? Fala o Bahia, do Inter, do Grêmio um pouco aí, mano. Vamos falar dos times, ver o que tá acontecendo. É que tem uma novidade, doutor Potter. Boa, manda, eu sou o Peter, eu sou o Peter. O Potter tá na África. Ah, é, doutor Peter. Isso. Vai ter a Copa da Hora, que vai ser um campeonato promovido pelo jornal Hora de Santa Catarina. Certo. Que vai reunir o Avaí, o Coritiba, o Grêmio e o Vasco. Opa, ah, esse evento vai ser da hora, hein, Magnata? Exatamente, 30 de junho a 5 de julho. E o Souza já legal, quer jogar, hein, esses jogos aí, amistosos. Exatamente, vai passar pela TV Copa Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sport TV, vai mas ser por bem. Mas por que esses times só, doutor Alceu? Qual é o critério de escolha? Eles combinaram ali, como se fossem amistosos. Assim, só pra treino durante a Copa. Uhum. E é uma promoção do jornal Hora de Santa Catarina, que é do grupo. É do grupo, claro, né, doutor? É opa, a Copa da Hora, né? Entendeu? É do grupo, muito bom. E o Inter, doutor Peter, contratou o Oscar do São Paulo. O Oscar, claro. Mas não é o zagueiro aquele, né, doutor Peter? Não, não, aquele é meio antigo, né? Aquele já não vai dar, né, doutor Alceu? É o meio atacante, o guri tem uma cara boa aqui, doutor Peter. Tem uma carinha boa. Uhum. E mudou também o dia do jogo, com o Inter com o São Paulo, o senhor sabe disso? Eu não tô sabendo, doutor Alceu, dessa, não. O senhor sabe, vai ser dois jogos, né, doutor? Isso, sim, dois jogos. É um vai ser aqui, o primeiro e o segundo lá. Em São Paulo. Em São Paulo. E esse de São Paulo vai ser um dia depois, doutor. Ah, um dia depois. Não vai ser mais quarta, vai ser vai quinta. Vai ser na quinta. E tá ser numa quarta, vai ser numa quinta. Agora, porque mudou, né? É, batalhante. Uhum. Mais ou menos. Mesmo isso. Horário, mas mesmo tá horário. Tá bom, doutor Alceu. E o Figueirense tá lá ainda, lá no Orlando Scarpelli, certo. Tudo igual. Doutor tá bom, doutor. Bom, então nada. Agora vamos dar uma chegadinha ali na África do Sul, né? Não custa até porque nada, né? A África do Sul é logo ali. Fala, Potterzinho. Boa noite, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Oba! Tudo beleza. Tudo beleza, queridão? Boa, que vibe, hein? Eu tenho um presente pra vocês, tá? Junto comigo, tá? Um, dois, três. Davi Carradibra, Davi de Goiíba, Davi de Goiíba. Davi Coimbra, a Copa já está na sua segunda rodada e o amigo está entrando recém pela segunda vez aqui no Pretinho. O que que está acontecendo, Davi Coimbra? Pois eu não sei, cara. Acho que isso é sabotagem de alguém. Alguém está me sabotando. Pô. Eu já disse que eu quero ser fixo. Tantas vezes eu estou dizendo isso. Fixo! E aí, Davizinho? Davi, tu me ouves? Com perfeição. Davi, cara. Gostei muito do teu post no blog hoje, tu deu um outro olhar sobre a Copa da África, achei muito importante, cara, que tu falou ali da... Ah, público, muito obrigado, Maurício. Do público nos estádios, da encheção de saco da Vuvuzela, do trânsito aí na África do Sul. Fala mais pros ouvintes do Pretinho sobre isso, Davi, por favor. É, porque é complicado mesmo, é um país que tem suas dificuldades, né? É claro que também, eu até admito, pô, a gente veio de duas Copas, uma no Japão, outra na Alemanha. No Japão e na Alemanha tá tudo pronto, né? Tudo tá pronto. E mesmo a Coreia, o Potter tá me lembrando aqui, é um país que tem outro nível de desenvolvimento, né? E aqui as coisas são muito complicadas. Para vocês terem ideia, esse país, não, essa cidade aqui, Joanesburgo, não tem bar. Vocês imaginam uma cidade sem bar? O que eu e o Potter estamos fazendo numa cidade não dessa? Não tem boteco, pra tu ir num bar, tu tem... Não, pra tu ir num bar, tu tem que ser ou em cassino, ou em hotel, ou no restaurante. Que bar, coisa. Esse bar que a gente conhece, assim, tipo, estar numa mesinha na calçada, horror, tomar um chopp e tal, não existe, cara. Meu não, Deus. Eu estou sentindo muita saudade de vocês, muita saudade. Em compensação, tem mulheres lindas, Davi. Como é que estão aí as tem mulheres muito bonitas, tem mulheres muito bonitas, mulheres de todo. Aqui é o país do arco-íris, né? Como disse o décimo Rainbow Tutu, Country, né, o bispo. Rainbow Country, magnata. Rainbow Country, rapaz. Davi, eu tô apavorado. O cara ir pra África e sentir falta de bar é o fim da picada, né? Mas eu sempre sinto falta de bar. Boa, Davi. Eu sempre sinto falta. Às vezes eu tô na redação da Zero Hora e eu penso, que saudade daquele bar. É que bar, boteco é a inspiração, né, Davi? Boteco é a inspiração, né, Davi? Claro, tu senta ali com os amigos e começa a conversar, começa sabe, você sabe, né? A gente fica, sim, de repente emotivo, sim, sim. E tu é meu amigo, Bragazinho. Escocelo, bagarra. Tá, isso quer dizer que assim que encerram os jogos, volta pro hotel, é isso? A gente fica trabalhando lá depois. Sim, não, mas eu digo exatamente isso. Terminam os jogos, faz a cobertura e tal, e aí volta pro hotel. Ou é o restaurante, sim, ou hotel. É, sim, isso? Direto. Não tem restaurante. A gente vem pro hotel. E no hotel tem uma sopa, como eu já falei pra vocês, que nós comemos todas as noites, aquela sopa. Né? O que é o Potter? Ah, sim, cada um tá. O Potter tá em outro hotel. Qual o Potter tá num hotel. Que também tem o Potter sopa. Tá num hotel famoso. Gold Reef se chama, certo. O hotel do Potter. E qual dos dois hotéis é mais movimentado, tem mais festinhas rolando, Davi? O do Potter. Porque o nosso aqui é uma pousada que estamos só nós da RBS aqui nessa pousada. Só nós. Deve estar bem agradável. Só os colegas do grupo. Só os colegas, né? Não tem nenhuma então mulher? Então a gente senta aqui. Não, cara, não foi nenhuma mulher da pra RBS. Copa do Mundo representando a RBS. Nem não foi uma sequer. Nada. Não foi nenhuma mulher. Nenhuma mulher foi. Pra cuidar das roupas, passar a roupa de vocês, quem passa, Davi? É, pois é uma dificuldade, tio. Eu já perdi duas cuecas aqui, sabia? Tá aí, ó. Duas cuecas. E o pior, uma delas que era. O pessoal minha aí preferida. Rouba cueca mesmo, Davi. É pra ir pra cueca. Rouba cueca. Era minha cueca da sorte. É pra fazer era uma minha cumba cueca ainda. Da sorte. Tu acha que vão me amarrar? Tu sabe por que uma vez teve um amigo meu que a namorada dele amarrou 7 cuecas. Amarrou, deu nó uma na outra. Sim. E fez um elo. Com aquelas 7 cuecas, e ele ficou amarrado e não conseguiu durante 6 meses que ele estava na Inglaterra ter nenhum intercurso com nenhuma mulher. É, isso acontece, cara. Fica a dica. Cara, isso funciona. Cuidado onde você vai deixar as suas cuecas. Devem ter feito isso comigo a minha adolescência toda. A mãe fez. Daí as vuvuzelas, Davi. Ah, não aguento mais. Barbaruca. É horrível, cara. Nós também temos aqui no programa, né? Cada um saco. Com a sua aqui, Davizinho, ó. Tá bom, queridão. Medo, cara. E não vai, eu vou passar pro Potter aqui, tá. Que tá ansioso pra falar. Tá, passa pra ele aí pra certinho, gente dar um tchauzinho, cara. Pra ele. Vai. Hoje nós fomos no jogo da Argentina, eu e Potter. Ah, que beleza. Passamos muito frio. Imagino. Sabe? Passamos baita muito jogo, frio, né, realmente. É. E vocês devem ter lido hoje na minha coluna que as loiras do Potter foram presas. Ah, sim, já falamos aqui. As loiras do Potter foram presas. Imagina só um país que prende holandesas de minissaia, cara. Que nós estamos nesse lugar. Aqui, eles veem uma holandesa de minissaia e prendem, cara. 36 holandesas de minissaia presas. Que o Potter louca, quer fazer alguma coisa pra ser preso também. Que gente louca! Tá bom, Davizinho. Passa o Potter aí pra gente, vou passar por favor, Potter, mano. Peraí. Boa noite. Beijo pra você. Beijo, tchau. Beijo, Davi. Abraço. Eu não vou estragar essa participação do Davi, né? Ah, para. Brilhante sempre, né? Ah, que né, isso, cara. A gente sente falta de ouvir Davi, as vozes de vocês, cara. O Davi é emotivo, cara. O Davi é um ser humano grandioso, assim. O Davi é um cara que, quando fica longe de casa, ele tem facilidade pra construir famílias, assim, muito rapidamente. Sabe? Todo mundo gosta do Davi. Essa é a verdade. Então, é uma pessoa que é legal estar por perto, assim, porque ela faz bem, assim, sabe? Além de ser um cara experiente, tem um dos melhores textos do Brasil. Olha! É uma personalidade, um ser humano riquíssimo. Todo mundo sabe isso aí, né? O que faz o frio, né? Que coisa, hein? Quer dizer que vocês começaram... Eu tenho certeza que todos vocês pensam a mesma coisa, Davi. É verdade, pode ser. É verdade. A notícia boa da noite é que a França perdeu, né, cara? A França perdeu, tá numa depressão só, né, cara? E aí o México e o Uruguai podem fazer um resultado ali de empatezinho e aí os, e eliminar a França e os donos da casa, né, os bafana. Mas... Só que tem um detalhe, o segundo do grupo... pega a Argentina. E aí que eu acho que o México hoje não, o México não vai querer matar com o Uruguai por causa disso. É. O México vai querer ganhar. Vai ser um baita jogo. Pra se livrar. Vai ser um baita jogão. Sim, mas quem quer ganhar às vezes pode perder num contra-ataque, né? A Copa do Mundo dos contra-ataques. Até a Argentina jogando contra-ataque hoje em um momento ali. Tá aí. Mas isso aí, rapaziada, a gente tá com saudade de vocês. Eu sei se vocês querem falar mais de futebol aí. E a Nigéria, ô Potter? A Nigéria tava ganhando o jogo, aí um negão lá foi lá e fez uma falta ridícula, né, cara? E foi expulso, a Grécia virou o jogo. O time da Grécia é muito ruim, cara. É muito ruim. Mas, porém, é uma bela torcida, viu? Mas, porém, é demais. Ah, é? Parabéns. Tinha uns grego bombado hoje, mostrou na televisão. Sim, mas é só olhar as estátuas, né, cara? A história grega de homens, né, bem trabalhados. Eu mesmo roubei vários pedaços de braço e de mão das estátuas. Tá vivo, eu pensei que tava... Ele ressuscitou pra Copa. Pra Copa ele ressuscitou. Sim, ressuscitei para a Copa. Davi, você me paga quando voltar, estarei vivo ainda. O Brasil como vai voltar um grande... antes da Copa, não vai? Como diria uma grande personalidade, Clô, do jornalismo brasileiro. Ah, os gregos. Waterzinho, beijo, boa noite, te cuida aí, mano. Valeu. Beijo, meu. Boa noite. Amanhã a gente vai sair aqui, viu? A gente vai na boate. Opa! Tá bem, querido, tá bem, boa noite. Vamos dar mais uma giradinha aí, tem 10 minutos de programa ainda. Manda, Pi. Ô, Desmel, deixa eu ir aqui, porque tem a ver com Copa, claro, tem a ver com as transmissões, claro, e tal. Eu vou entrar na vaguinha do Pi aqui. Giovanni Dornelles Correia manda aqui assunto, pérolas do Galvão. Boa tarde, pretinhos. Vocês gostam muito de falar das pérolas do Galvão Bueno, mas duvido que vocês falem de uma pérola de um colega de vocês. Que é isso que não vamos falar? É, sabe quem é o colega? Quem? O Paulo. Que Paulo Roberto? Paulo Roberto. Não, Paulo Roberto, não podemos falar Paulo, nada. Paulo Roberto Falcão. Na transmissão do jogo Brasil e Coreia do Norte, o jogo estava no segundo tempo, 2-0 pro Brasil, e o Falcão me sai com este comentário. Olha, se a seleção tivesse feito gols no primeiro tempo, a vantagem seria maior agora. Ela bota aqui, bota aqui. É óbvio que se tivesse feito gol no primeiro tempo, a vantagem seria bem maior. Até eu diria isso. Feito, então, duvido que leiam, pois a pérola é de um colega de vocês. Já lemos aqui a pérola e ele pede um abre teu olho, um magnata pro Dunga e um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, querido. Pra torcida colorada com o novo comandante Celso Rotti. Giovanni Dornelles Correia, gaúcho de Itaqui. Ainda sobre Copa do Mundo, o Fabrício de Oliveira manda aqui os nomes mais impronunciáveis da Copa do Mundo. Tem o Kyrgakos, da Grécia, o Patsatsoglov, da Grécia também, o Mijong-guk, da Coreia do Norte, o Kwang-shan, da Coreia do Norte, o Skertil, da Eslováquia, e o Papadopoulos. Papadopoulos. Da Grécia, né? Entrou ele no segundo tempo hoje. É um cabeludo. Valeu, Fabrício. Abraço. É isso aí. Tá, ô Maurício, já temos o Ronaldinho Gaúcho aí na linha? Ainda não. O Maurício tá pré-produzindo. Diz que o Ronaldinho tá brabo. Não quer. Tá brabo. Porque a gente falou aqui do A gente falou que ele chegou às 6 da manhã no hotel. Foi por isso. Então daqui a pouco vamos tentar ele. Vai falar, Maurício? Vai falar? Ah, vai. Maurício pode me olhar, ele vai falar? Não, vamos esperar então. Tô ligando pra ele. Cara. Ah, tá, obrigado. Tá ótimo, então vamos esperar. Ele tá meio de cara. Ronaldinho! Ó, Ronaldinho tá na linha 1, Linha 1, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Saudade. Como é que é o nome da mãe do Ronaldinho? Miguelina, dona Miguelina. É o filho da dona Miguelina! E aí, Ronaldinho? E aí, Féter, tudo tranquilo? Tudo, querido, como é que tá? Ah, tudo bem, né? Tô curtindo aqui em Floripa minhas férias, né? Curtindo, não tô nem vendo Copa, não quero ver. Fala pra mim uma coisa, eu defendi aqui agora há pouco que tu tá em profunda depressão por não ter sido chamado pelo Dunga e por isso tem aproveitado aí muito bem as tuas bandas pelo litoral do Brasil. É, com certeza, né? Eu estive na Bahia, agora tô aqui em Floripa, tô meio magoado com essa história toda de não ter ido pra Copa. Tô triste demais, achei que que eu iria pra Copa, mas ficar de suplente não me serve, eu acho que... Mas por que que não foi, Arnaldinho? Ah, não sei. Não tem dinheiro pra ele? Eu acredito que foi naquele Grenal, começou tudo naquele Grenal. Ah, sim, naquele que tu deu balãozinho no Dunga, começou ali a antipatia dele por ti. É malandro, né, Arnaldinho? É malandro. E foi por ali, até durante os treinos, nas minhas convocações, ele sempre me falava daquele momento. Ronaldinho, tu chegou a ver o jogo contra a Coreia ou nem assistiu? Ah, eu só fiquei sabendo, li no jornal. Mas não assisti, que tu não viu o jogo, tá cara. Tá ruim o lance pro Brasil, hein, cara. Tá não tô assistindo porque... Ô Ronaldinho, mas cá pra nós, hein, perder pro Júlio Batista, tu vai empatar com quem, meu? Ó, Porã, não quero entrar nesse assunto aí, cara, não tô legal, na boa mesmo, tá? Tô ligando aí de boa aí, atendendo vocês aí, acho que... Tá bem, desculpa aí. Espero só que em 2014 eu seja convocado pelo próximo treinador. Pegou pesado, mano. Vai ter que parar com algumas coisas daí, né, Ronaldo? Nada a ver, acho que curtir a vida todo mundo curte, né? Tá se exercitando bem aí em Floripa, Ronaldinho? Aqui sempre sou bem tratado, o pessoal... Sempre faz uma festa pra mim quando eu chego e... Muito exercício, muito aeróbico. E vai no Eu Divino hoje, cara? Ah, com certeza, ontem eu fui, a gente saiu 8 horas da manhã de lá, pegamos o instrumento do pessoal do Sambaí, fizemos um pagode. Hoje tem também, amanhã tem outra festa também, mas uma festa fechada. É, vida mais ou menos é essa, hein, Ronaldo? É, ritmo de Copa do Mundo, o Brasil para, né? Só a gente que continua fazendo festa. Ah, tá. E só pra falar aí que o Pato tá vindo pra cá também, tá vindo o Jô também, a galera toda vem pra Floripa também curtir um pouco dessa festa. É, o Jô, a gente já cruzou com o Jô várias vezes aí no El Divino. Beijo do gol! Tá bem. Tá bom então, Ronaldinho Gaúcho. Obrigado pela tua participação. Que não fica de cara com a gente, tá, cara? A gente não, só lê o que sai na imprensa aí. Eu adoro vocês, né, cara? Vocês são gaúchos, pô. Vocês são meus amigos, pô. Ô, ligado, Ronaldinho, se cruzar o Padilha aí da pilha, dá um abraço nele, velho. Pode deixar. Não, eu já falei com ele. Eu fui na rádio hoje à tarde, aí falei com ele lá. Pode crer. Padilha é muito querido nosso. É tu que vai lá encontrar ele, não é o Padilha que vai te encontrar. Bom, grandão. É muita moral esse Padilha. É caminho, né? Caminho do El Divino do centro. Tá legal. Ronaldinho Gaúcho no Pretinho Básico. Grande abraço. Abraço também pro Padilha, que foi citado aqui. É muito nós. Vai daí. Sábado, balada do Pretinho em Porto Alegre, no Café Madri. Por favor, compareça. Depois do Pretinho ao vivo, na sábado à tarde. Se prepare às 6 da tarde. Sábado ao vivo, Pretinho Básico. É isso aí. A gente vai emendar do Pretinho da Casa do Ouvinte. A gente já fica concentrando na Casa do Ouvinte depois do programa. E aí, iremos direto para o Café Madrid, então, na balada do Pretinho. Deixa eu aproveitar, eu vou fazer o Pretinho junto das 6 às 7, aí pego a Freeway, vou pra Tramandaí pro aniversário de uma ouvinte, que é a promoção da Atlântida Tramandaí, chamada Duda, beijo Duda, no sábado, e daí fico ali um tempinho e retorno pra balada junto com a turma toda. Que beleza, hein, Mr. P? É, que maravilha. É isso aí, e um beijo pra, essa é a Duda, né, e um beijo pra Bruna de Santa Maria. Aê! Poxa, você dá, né? Cara? Muito bem, então vamos entregar pro Cid agora, tá na hora. O Salmos, deixa eu só confirmar a hora aqui. 30 segundos. Quanto? 30 segundos. 30 segundos só, cara. 19 horas. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Tem bastante. 2 minutos e 20. Pode começar devagarinho então, Cid. Jabulani. Olá, Pretinho, sou a Cláudia de Candelária. Eu estou mandando um salve para o Cid. A Cláudia. Cláudia, um beijo para você. Ah, Mr. P vai para a Candelária no dia 26, ele me falou no ouvido aqui. Vamos lá com os salmos. Vocês estão preparados, concentrados? Não, eu sou que é uma coruja. Jabulani. O salmo diz assim: O que essa criança tá fazendo aí, tá mocinha? Vem, já sabe rebolar. E hoje em dia, quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia. E é contra o costume. Mas se eu tiver na rua e ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. E eu contente com as malvadas, achando que era o tal, e me aparece essa coisinha. Me dê agora seu telefone. Outro dia a gente se liga. Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá pra brincar de fazer neném. Ei! Como a vista é linda da roda gigante. Como a vista é linda! É tão grande, acho que ela viu e achou que era um picolé. Me lambe. No parque de diversões foi ela. Virou mulher das fortes. Menina, pega a boneca e bota ela de pé. Sinto muito lhe dizer, mas ela é de menor. Isso é crime, seu guarda. Se não fosse, eu podia ser pior. Imagine. O homem de cacetete disse: boa noite. Boa! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Voltamos amanhã.